Então vamos lá. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu queria dar algumas explicações sobre os objetivos gerais de todo o meu trabalho, desde que eu comecei no início dos anos 90. E qualquer pessoa que tente explicar o meu trabalho, o meu pensamento, a partir de atitudes políticas, vai errar 100%. 100%. E se tentar explicar através da pesquisa de influências, para saber que correntes de pensamento eu represento no Brasil, isso vai errar mais ainda. Então, não é por estar na minha presença, não é por querer me bajular, mas toda a minha filosofia é 100% original. Não devo nada a ninguém sobre esse aspecto. Claro que devo subsídios que eu colhi aqui ali, coisinhas que aprendi, mas na formulação da minha filosofia, esse foi um trabalho individual. Desde o início, de uma originalidade quase enlouquecedora, porque as pessoas, aquilo que é original, que não tem similares, é difícil você entender. Você tem que criar novos conceitos, né, novos pontos de vista. E é evidente que para entender minha filosofia precisa isso. Não dá para você explicá-la em termos de, ah, ele é um tradicionalista, ele é um conservador, ele é um sionista. Isso é tudo uma besteira fora do comum. Ver, por exemplo, este alemãozinho que escreveu um capítulo de livro agora sobre mim, ele não cita sequer o meu curso, o COF. Ele cita lá alguns livros que ele leu, né, e duas ou três fontes externas de tipo difamatório apenas, né. Mesmo não tendo ele próprio um intuito difamatório, ele não sobe acima do nível do Júlio Severo, dessas coisas. Não vai passar disso. E se apresenta como se fosse um estudioso acadêmico, coisa que ele não é de maneira alguma. Uma coisa importantíssima é você entender que o valor científico de um trabalho não tem absolutamente nada a ver com a aprovação da comunidade científica. Absolutamente nada. Por exemplo, se você pega, você dá valor à teoria da relatividade do Einstein, é muito bem, ótimo. Agora, daí você pega o livro que essa senhora tchecoslovaca publicou, a pesquisa sobre as objeções à teoria do Einstein até 1940. Ela parou a pesquisa em 1940. Assim, era um mar, um oceano de objeções e críticas. O que feita pelo quê? Pela comunidade científica. O que que isso significa? Não significa absolutamente nada. Ou o sujeito está certo, ou ele está errado. Ou o que ele diz é verdadeiro, esse tipo pode ser provado por meios objetivos, ou não pode. A própria ideia de consenso científico, ela é autocontraditória. Que você diz, ah, nós seguimos aqui o consenso científico. O que é consenso? É número de votos. Isso é um critério científico? Claro que não. Todo apelo ao consenso científico é 100% anticientífico. E o sujeito que se escora nesse consenso e se acredita num representante da ciência, ele prova com isso que ele não tem a menor ideia do que é ciência. Você vê, não existe nenhuma teoria científica que foi primeiro aprovada pela comunidade científica e depois elaborada por um indivíduo. Nunca tem. É sempre um indivíduo que, contra todo mundo, propõe uma nova teoria e, no fim, se descobre. Depois de passadas algumas gerações, a comunidade começa a admitir que ele tinha razão. Admite de má vontade, brabinha, cheia de inveja e tentando ainda derrubar o cara. Sempre foi assim e sempre será. Então, por exemplo, eu achei muito engraçado esse alemão dizer que eu sou um representante do pensamento tradicionalista de Guénon e Schwann, e linhas adiante ele diz que eu só admito como critério da verdade a consciência individual. Fala, eu não percebo que isso é 100% contrário ao ensinamento de Guénon e Schwann. Para eles, a própria noção de consciência individual é uma aberração moderna, porque a verdade para eles está só na verdade revelada, não na verdade revelada da religião, mas do esoterismo que eles representam. Tá certo? E a consciência individual foi uma criação aberrante do mundo moderno. É uma coisa inteiramente absurda. Por quê? Será que no tempo de Platão e Aristóteles era o contrário? A comunidade descobria as coisas e depois contava, né, para Sócrates e Platão e Aristóteles? Nunca foi assim. A consciência individual sempre teve o primado, né? Outra coisa, Deus alguma vez fez alguma revelação coletiva? Nunca fez ele conta para um profeta, para dois profetas, e olhe lá. E ele ainda diz: olha, como falou para Jonas, você vai lá e ensina eles, eles não vão aceitar. Daí você volta aqui e me conta. Não é sempre assim? E os profetas são sempre individuais. Portanto, quer dizer, a ideia que Guénon, Chouan e seus discípulos têm da revelação é 100% errada. Porque eles acham que a revelação, sendo uma coisa assim universal, né, só pode ser transmitida pela tradição. Eu disse, e essa tradição, como é que é? Ela é coletiva? Quer dizer, ó, seu Chouan, como é que na sua tarika você faz essas iniciações? Reúne o pessoal no Maracanã e passou a iniciação, agora está todo mundo sabendo? Ou é o contrário? É um indivíduo que durante anos se prepara e depois você conversa com ele. Então, a consciência individual é a sede da verdade. Não existe outra. Pior, quando você cria um diálogo científico, esse diálogo não é entre os conteúdos diretos das consciências, mas entre as suas versões verbais escritas, que já não são exatamente correspondentes à percepção direta da verdade. Então, a percepção direta da verdade, ela em si mesma não é comunicável. Nenhuma verdade, nem mesmo simples. Você não consegue, vamos dizer, expressar materialmente aquilo que você percebeu. Você tem que usar signos, né? E o signo nunca é exatamente a coisa da qual você está falando, é uma outra coisa. Então, quando você transporta, vamos dizer, a sua experiência, a sua percepção para a linguagem, você só coloca nessa linguagem aquela parte que é socializável, por assim dizer. O que quer que eu transmita por linguagem é porque é socialmente acessível. Portanto, é acessível, em princípio, de maneira idêntica por toda uma coletividade. Isso já quer dizer que não corresponde exatamente à percepção. Existem duas maneiras de você tentar vencer isso. Uma através da linguagem racional, científico-filosófica, que salta por cima. Salta por cima, vamos dizer, das diferenças e se atém apenas àquilo que é comum a todos os participantes, então é uma espécie de mínimo múltiplo comum. E a outra maneira é a linguagem poética, que ao contrário aprofunda a individualidade, o individualismo da linguagem e aprofunda o individualismo da linguagem. E torna maximamente acessível a outros indivíduos a experiência de um indivíduo em particular. Essa linguagem poética. Você vê que, naturalmente, a linguagem poética é hermética, sobretudo da poesia moderna. Se você vai ler Ezra Pound ou T.S. Eliot, né, ou Yeats, é uma linguagem difícil de você entender. Por quê? Porque é a experiência individual. Quer dizer, você vai ter que. A leitura da poesia funciona como uma assíntota, é a curva que se aproxima de uma reta sem jamais alcançá-la. Ou seja, não há uma interpretação correta e uniforme de nenhuma obra poética. Não pode haver. Na hora que o sujeito está lendo, ele está criando uma outra obra poética dele, aproximadamente correspondente à experiência do poeta. E isso é justamente aí que está, vamos dizer, a vantagem e a utilidade da poesia fazer com que todo mundo se transforme de certo modo em poeta, tá certo? E participe, vamos dizer, em máxima medida possível desta experiência supremamente individual, tá certo? Então, ou você vai para o lado da linguagem uniformizada, linguagem científica, filosófica, ou você vai para o lado da linguagem individual. No primeiro caso, você corta 90% da experiência, reduz tudo apenas ao elemento comum. Portanto, o que você está falando é muito pobre em relação à experiência. E no outro caso, você tenta manter a riqueza da experiência, mas a participação nisso é sempre deficiente. Ninguém pode transcender isso aí. Isso aí se aplica, inclusive, você, se isso se aplica até a obras de poesia, né, meramente humana. Sim, mas como isso não se aplica à linguagem sagrada, à linguagem da revelação? Não é isso? Então, você vê que na interpretação da revelação também existe esse mesmo problema. Ou você tenta criar uma linguagem científica que uniformiza, de certo modo, o significado da revelação, mas com isso você empobrece, ou, ao contrário, você produz uma obra poética que faz uma espécie de paráfrase da Bíblia. Portanto, a interpretação é equívoca também. Você está entendendo? Então, não tem saída. Não adianta você opor, né, a revelação à experiência da consciência individual. Por quê? Quem vai ter acesso à revelação é a consciência individual e mais ninguém. Não é uma coisa bastante simples de entender? Quando você vê, por exemplo, os santos que tiveram revelações pessoais, é Santa Teresa d'Ávila, assim, Jesus falou com eles. E você acha que o que ela transmite do conteúdo da fala de Jesus é tudo o que ele disse? Não dá. Então, ou ela produz uma obra poética, que é uma paráfrase, ou ela produz um tratado teológico, que é uma redução ao mínimo múltiplo comum. Isso é um problema universal. Agora, no Brasil, as pessoas que acreditam, por exemplo, têm a fé na revelação, elas acreditam piormente que elas conhecem a revelação. Elas não conhecem, meu filho. Você conhece a sua interpretação da revelação e você não vai passar disso. De todas as interpretações individuais que aparecem, então a Igreja pode dar uma espécie de resumo válido para todos. Mas esse resumo é só um pedacinho da coisa. É sempre assim. Não tem saída, está entendendo? Então, ninguém vai transcender os limites da linguagem humana. E, na verdade, não precisa. Por quê? Pensa bem, por que eu precisaria ter uma compreensão total, né, da revelação se já existe Deus para ter isso? Deus compreende completamente a revelação dele. Para que precisa ter outro Deus que entenda também? Porque se você tivesse a compreensão total da revelação, você teria uma consciência coextensiva com a consciência de Deus. E isso não é possível. Então, nós temos uma compreensão humana da revelação divina e não vamos passar disso. Os maiores santos não passaram disso e Deus sabe perfeitamente disso. Por isso é que não tem um santo só, gente. Por isso que não tem um profeta só. Porque se tivesse um cara que tem a compreensão perfeita, bastaria o primeiro que entendeu, já não precisa ninguém mais falar nada. Mas você veja, a Igreja diz, a nossa compreensão da revelação é progressiva. Quer dizer, sempre tem algo que você não tinha compreendido ainda e tem algo a acrescentar. Então, a Igreja reconhece o que eu estou dizendo. Agora, daí aparece qualquer idiota aí da Monfebre ou de outra organização, de picareta dessa, né? Para dizer, ah, isso é agnosticismo. Ora, agnosticismo é a mãe, meu filho. Não dá para discutir com pessoas que representam grupos. Né? Um filósofo só pode discutir com outro filósofo individual e individualizado como ele. Esse pode entender, por exemplo, eu poderia dialogar, sei lá, com o professor Ernest Stein, porque ele é um filósofo no sentido pleno da palavra. Eu posso discutir com o David Walsh, porque ele é um filósofo no sentido pleno da palavra. Os outros eu não posso discutir com ninguém, eu posso ensiná-los, eu não posso fazer outra coisa. Quer dizer, eu vou ter que treiná-los na linguagem da minha filosofia, para daqui daí, 20 anos, eles consigam aprender um pouco do que eu estou dizendo. Não existe outra maneira de ensinar. Você vê que Aristóteles estudou com Platão 20 anos, antes dele. Depois desses 20 anos, ele começou a dar uns cursinhos dentro da academia. Né? Mas só mais tarde ele criou sua própria academia, sua própria filosofia. Né? Então, ele entendeu a dificuldade que havia na aquisição do pensamento de Platão. Isso não quer dizer que ele tenha chegado a uma compreensão suficiente, porque tem pontos onde ele interpreta errado. Hoje sabemos que ele interpretou errado alguns pontos, assim como Santo Tomás de Aquino, nem sempre é um bom intérprete de Aristóteles. Às vezes Santo Tomás de Aquino está expondo um negócio que ele acha que é o pensamento de Aristóteles, mas não é, é o pensamento dele, que ele atribui a Aristóteles. Quando você vê, por exemplo, eu li o livro do Heidegger sobre Nietzsche, um livro de 4 volumes. Aliás, é um livro maravilhosamente escrito, isso não se pode negar, porque o Heidegger, quando ele quer, ele é um escritor magno. Né? Mas olha, 80% ali não tem nada a ver com Nietzsche, essas são ideias do Heidegger que ele está atribuindo ao Nietzsche. Eu falo, ah, isso aqui é muito bom. Mas valor histórico, isso tem um valor filosófico extraordinário. Valor histórico não tem nenhum. Eu não posso me basear no Heidegger para saber qual é o pensamento do Nietzsche. Então, isso aí vive acontecendo. Quer dizer, erros fatais na interpretação das filosofias já foram cometidos por praticamente todos os filósofos. Se você pega o livro, Karl Jaspers escreveu os livros sobre os grandes filósofos, vários volumes também. É tudo ali é brilhante, mas quanto das interpretações você pode tomar como se fosse uma exposição fidedigna do pensamento ali. Não pode. Porque quando ele vai expor a doutrina de Jesus, eu acho que ele não entendeu nada da doutrina de Jesus. Ele vai dar uma interpretação filosófica de Jesus. Não é isso? Ele diz, mas escuta, se o pensamento de Jesus fosse filosoficamente expressável, não precisaria existir Jesus. Porque o pensamento de Jesus, isso é coisa fundamental. Tudo o que nós sabemos e nós expressamos são coisas que nós pegamos da nossa experiência interior ou exterior. Está certo? Então, existe um objeto, nós temos uma experiência desse objeto, experiência pode ser externa ou interna, e nós dizemos isto. Mas o pensamento de Deus sobre as coisas não é assim. Deus não viu o mundo primeiro para depois tirar alguma conclusão e expressar. Não. O pensamento dele fez o mundo. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E na hora que Deus falava as coisas, faça essa luz, o que acontecia? Eu falo, faça-se a luz e a luz não acende, pô. É quando não pagou a conta de eletricidade, eu chego em casa e falo, faça-se a luz. Não acontece nada. Agora, Deus fala, faça-se a luz e a luz aparece. Portanto, o pensamento de Deus, ele mesmo explicou, meu pensamento não é o vosso pensamento, meus caminhos não são os vossos caminhos, se desculpe. Então, nós não conseguimos imitar o modo de pensar de Deus. Nós pensamos humanamente sempre. E o pensamento humano é sempre a expressão parcial, deficiente, de uma experiência que nós tivemos. Agora, o pensamento de Deus é anterior a qualquer experiência de qualquer objeto, que ele pensava no objeto antes do objeto existir. E daí ele mandava existir e a coisa começava a existir. Então, as pessoas esquecem disso. Elas pensam que elas estão expressando a palavra de Deus. Você fala, você está doido, você está expressando a sua palavra, meu filho. Pode dizer baseado, inspirado na palavra de Deus. Idealmente, o que você gostaria que fosse, mas você tem certeza que é? Não, não tem. E você acha assim que vamos dizer, o dogma acumulado te dá essa certeza? Não, não dá, porque o dogma também tem que ser interpretado na hora que você o lê, meu Deus do céu. Você pega lá o Denziger, que é a listinha dos dogmas, né? Você acha que está tudo explicado ali? Fala, não. Depois que você leu, fala, bom, agora tem que entender isso aqui. O problema sempre continua. Quer dizer, a falha, a deficiência da inteligência humana é inerente à condição humana, nós nunca vamos vencê-la. Então, vamos dizer, a certeza absoluta só existe no domínio puramente formal, por exemplo, na lógica e na aritmética existe a certeza absoluta. Mas, digo, mas a lógica e a aritmética falam a respeito de quê? De nada. Elas não têm assunto. Elas não estão falando de realidade nenhuma, estão apenas falando de quê? De relações lógicas. Então, se você diz A igual a, bom, está aí uma certeza absoluta, então, que raio de coisa é o A? Pode ser qualquer coisa, está certo? Então, existe a certeza absoluta no domínio puramente formal e em mais lugar nenhum. O resto é tudo certeza relativa. Porque se tem um objeto de experiência, então o seu conhecimento depende da sua experiência e você não vai passar além disso. Isso aqui foi o problema da minha vida, você está entendendo? Tudo que eu escrevi é para resolver esse negócio aqui, como é que faz? Então, foi aí que eu cheguei à conclusão de que a finalidade da filosofia não é elaborar uma doutrina, mas é aprimorar a inteligência das pessoas para que a comunicação e a percepção se tornem mais eficientes. Isso é tudo, não dá para fazer mais nada. Por que que você acha que Sócrates nunca chegou a expor uma doutrina final? Ele não tinha doutrina final nenhuma, meu Deus do céu. Ele só tinha a técnica de melhorar a consciência das pessoas. E foi isso que eu quis fazer. Tudo o que eu fiz é para isto. Agora, você imagina, se eu não acredito nem na exposição de uma doutrina filosófica, como é que eu vou acreditar na exposição de uma doutrina política? Seja conservadora, liberal, fascista, comunista, merdista, qualquer coisa. Eu não acredito nisso, gente. Agora, tem uma coisa que eu acredito. Eu acredito no exame de situações concretas, onde você torna essas situações um pouco mais inteligíveis. E tudo o que eu escrevi, por exemplo, sobre política, é só isso. Me mostre um escrito meu, um único, onde eu esteja pregando algum tipo de sociedade. Nenhum. Você vê, até quando o pessoal fala temos que criar a sociedade cristã, eu não levo nem isso a sério, gente. Porque a sociedade cristã não é a sociedade que Cristo quer. É o que você achou que Cristo quer. É? Então, por exemplo, qual é o ponto certo do equilíbrio entre o rigor e a misericórdia? Porque Cristo tem esse. Ele é o equilíbrio perfeito dessas duas coisas. E ele só consegue equilibrar isso na prática porque ele é o equilíbrio, nós não somos. Então nós temos uma ideia a respeito, e a ideia é apenas um signo remoto da coisa. Está entendendo? Então, muitos amigos meus me perguntam, por que você não escreve um livro doutrinal que expõe a sua doutrina? Eu falei, mas eu não tenho nenhuma. O que eu estou dizendo é o seguinte, doutrinas filosóficas só servem para encher o saco. Se você quer fazer uma filosofia que funcione, faça como Sócrates. Desenvolva a consciência das pessoas. Então, é o livro do Júlio Stenzel, que é Platão como educador. Então, ele mostra que na filosofia, a filosofia em Platão é eminentemente educação. Qual é o objetivo da educação e qual é a obra da educação? É um tratado de educação? Não, meu filho. É o aluno. O aluno que saiu mais, entrou burrinho, saiu mais inteligente. Isso é educação. Tratar de educação não resolve nada. Então, Platão tornou milhões de pessoas mais inteligentes. E até hoje nós temos uma interpretação correta da filosofia de Platão? Não, não temos. E não precisa ter, porque não foi feita para ser uma doutrina que vai ser ensinada para você. A de Aristóteles também não. Então, a filosofia é eminentemente educação. E eu tentei não apenas praticar isso, mas tentei ser isto. Né? Então, o que que eu sou eminentemente? Eu sou um professor, e isso é ser um filósofo. Né? O que que eu estou ensinando? Não estou ensinando nada, estou tornando você mais inteligente. O conteúdo das afirmações é menos importante do que o resultado que isso vai ter na sua cabeça. Agora, pelo número de alunos meus, tá certo? Que se tornaram mais inteligentes e mostraram sua capacidade na literatura, na filosofia, no ensino, até na política. Você vê que o negócio funciona e que eu sei fazer, pô. É só isto. Agora, perguntar qual é a minha filosofia política? Eu digo, a minha filosofia política foi exposta no curso de filosofia política que eu dei lá na Universidade do Paraná. Então, a minha filosofia política é uma série de instrumentos de análise para que você, olhando a barafunda da política, entenda melhor o que está acontecendo. Isto é tudo. Né? E tudo que eu escrevi sobre política foi uma análise de situações específicas. Essa análise, é claro, podiam, às vezes, desagradar algumas pessoas e elas automaticamente achavam que eu estava do lado dos seus inimigos políticos. O que mostra que não entendem nada. Não é isso? Agora, se você quer entender o Olavo a partir das posições políticas dele, fala, bom, em primeiro lugar, eu não tenho posição política nenhuma. Eu não posso ter. Só o que eu posso fazer é analisar situações concretas. Usando conceitos descritivos, que em parte eu peguei da tradição da ciência política e da ciência social em geral, e em parte eu mesmo inventei. Por exemplo, o conceito do metacapitalismo, né? E vários outros conceitos descritivos, né? Quando você vai descrever uma situação e você pretende descrever realmente, então a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: você não pode descrever nenhuma situação real desde o ponto de vista de uma ciência em particular. Isso é outra coisa fundamental. Toda ciência em particular estuda não uma realidade, mas um objeto recortado segundo a disponibilidade dos seus conceitos descritivos. Ela não trata daquilo que os seus conceitos descritivos não podem abranger. Por exemplo, você não pode analisar uma situação econômica com os elementos descritivos da zoologia. Não dá para fazer. Embora ali no meio da economia tenha um monte de macaco, zebra, etc. Tem, é verdade. Mas os conceitos descritivos da zoologia não permitem você descrever uma situação econômica. Então, como não existe nenhuma situação econômica que não seja ao mesmo tempo geográfica, biológica, zoológica, sociológica, etc. Então, é claro, mesmo a situação econômica específica não pode ser descrita só com instrumentos da economia. Então, de cara, nenhuma ciência tem instrumentos descritivos próprios a circunscrever com exatidão suficiente o seu próprio objeto. Então, só o que existe é interciência. Você está entendendo? Quando você descreve de um ponto de vista de interciência, então o que você produz não cabe exatamente dentro de ciência nenhuma. É o problema que eu já falei do Rosenstock e do Voegelin. Os caras não sabiam em que departamento colocá-lo, porque eles estavam falando não cabia em ciência nenhuma. Mas isso quer dizer que é realidade. Você acha que a realidade está recortada igualzinho aos edifícios dos vários departamentos científicos na universidade? Aqui tem o mundo linguístico, aqui tem o mundo biológico, ali tem o mundo econômico, ali tem o mundo. Você acha que a realidade é assim ou vem tudo junto? Isso quer dizer que os departamentos científicos, ou dito de outro modo, né, a classificação das ciências é apenas um recurso memorativo. É só para facilitar a sua memória. Não tem nada a ver com a estrutura do mundo. Para entender a estrutura do mundo, você tem que abolir isso aí e ver as coisas de uma outra maneira, né? E ver as coisas como elas realmente se apresentam. Isso aí foi a grande descoberta do Edmund Husserl. As coisas têm um seu próprio modo de se apresentar a nós. E esse modo não corresponde a nenhuma ciência particular. A ciência particular são divisões de pontos de vista que nós fazemos depois que o objeto se apresentou a nós. Então nós decidimos que não vamos pensar nele inteiro, que nós só vamos pensar num pedacinho, e esse pedacinho corresponde à ciência que nós estudamos e nós ficamos muito felizes por isso. Então, isso significa que na análise de nenhuma situação concreta, nenhuma ciência tem autoridade nenhuma, zero. Ciência só tem autoridade na descrição do seu próprio objeto, o qual só existe no respectivo departamento. Quer dizer, o objeto biológico só existe no departamento de biologia. Né? Porque você acha, por exemplo, o objeto biológico existe sem o objeto astronômico? Não. Para isso precisaria que os seres biológicos existissem, né, num espaço neutro. Não está nem nesse planeta, nem no outro. Então, se ele é biológico, ele também é astronômico. Só que não dá para. Nós não sabemos a fusão das duas coisas. Por exemplo, né, os astrólogos da Idade Média, eles tentavam fundir essas duas coisas. Né? Você acha que eles conseguiram? É claro que não. Mas a própria existência de um fenômeno chamado astrologia mostra uma necessidade humana jamais atendida. É claro que é jamais atendida. Porque, no fim das contas, a tal da astrologia, em vez de ser, vamos dizer, a síntese de todos os pontos de vista, como eles pretendiam, acaba sendo apenas um saber especializado a mais. Ela recorta o seu objeto e assim por diante. E pior, os astrólogos nem sabem qual é esse objeto. Eu, no curso que eu dei a respeito, que chamei de astro, um nome horroroso de astrocaracterologia, eu dizia o seguinte: nenhum astrólogo jamais disse o que que a astrologia estuda. Eles não sabem. Então, eles fazem milhões de observações sobre isso aqui, dão opiniões sobre isso aqui, mas eles não sabem dizer qual é o objeto da astrologia. Se você disser, o objeto da astrologia são as relações entre os fatos celestes e fatos terrestres. Bom, você já dividiu. Quem diz que os fatos terrestres não são fatos celestes? Então você já criou uma divisão arbitrária, convencional. Para o quê? Para facilitar a sua vida. Não é isso? Além disso, se ela estuda a relação entre fatos terrestres e fatos celestes, ela não tem um objeto material próprio. O objeto dela é uma relação lógica apenas. Então, isso significa que ela não pode estudar esse objeto como, por exemplo, a biologia estuda os objetos dela, ou a economia estuda os objetos. Não, é um outro negócio, é um outro problema. Algum astrólogo uma vez colocou esses problemas em discussão? Nunca. Algum inimigo da astrologia colocou? Não. Então, é o seguinte, eu depois de ler praticamente tudo o que se publicou sobre o debate astrológico no mundo no século XX, Eu vi que aquilo lá era um museu de ignorância como nunca tinha tido no mundo, uma coisa maravilhosa. Só ignorância para tudo quanto é lado, só confusão, só palpite. Ninguém colocou o porquê. Aparece, criam opiniões antes de ter colocado o problema, né? Ou seja, eles não sabem qual é a pergunta, mas já tem a resposta. Para isso não dá. Então eu falei, bom, vamos pegar esse assunto aqui e tentar, vamos ver o que que daria para fazer se a gente tentasse colocar o problema de maneira cientificamente séria, não é isso? Eu fiz isso, e daí vem os caras dizer, ah, ele é astrólogo, ele usa isso aí como se fosse coisa de gozação. Meu Deus, o trabalho que eu fiz com relação à astrologia está infinitamente acima da capacidade da classe universitária brasileira inteira, inteira. Né? Para não falar dos astrólogos, é que nem estou falando isso aí. Né? Então, eu falei, está fazendo astrologia? Não, está tentando organizar de maneira intelectualmente viável o problema da astrologia, para você poder dizer algo a respeito. Não é nem, por exemplo, a pergunta de se a astrologia funciona ou não funciona. A pessoa faz essa pergunta é de uma idiotice fora do comum. Porque eu estudei esse negócio e sei que não existem duas astrologias iguais. Qual delas você está falando? Então, eu te dou um exemplo. Existe astrologia que se pretende científicas porque elas observam o movimento dos astros e catalogam fenômenos terrestres correspondentes, segundo eles, às várias posições astrais. Então faz da astrologia uma ciência comparativa material. Não é isso? Mas existe um outro astrólogo que eu conheci pessoalmente, um sujeito muito simpático, chamado Jacques Salbon. Jacques Salbon, então, acredita que os astros não exercem influência alguma, mas que os ritos e cerimônias criados pelos seres humanos com simbolismos astrais criam uma regularidade temporal que dá a impressão de que são os astros que estão influenciando. O que que eu acho dessa teoria? Não acho nada. Eu só sei o seguinte, que o que um desses caras está chamando de astrologia é o contrário do que o outro está chamando. E se você pergunta, astrologia funciona, eu digo, qual das duas você está me perguntando? Nem isso as pessoas sabem e querem dar palpite a respeito. E falam, às vezes, do assunto com um ar de superioridade infinito. E por que que elas fazem isso? Elas fazem isso por quê? Porque tem um puta complexo de inferioridade e tem que inventar uma pseudo-superioridade como se fosse uma muleta. Eu não tenho esse complexo de inferioridade, gente. Eu tive quando era pequenininho, porque eu achava que eu era o mais burro dos seres humanos. Quando chegou por volta dos 30, né, e eu fiz meu teste de QI, e deu 147, na verdade 157, porque foi feito numa língua estrangeira, e nesse caso eles aumentam 10 pontos, eu falei, pô, então o burro não sou eu, pô. Tem algum treco errado nessa conversa. Então, aí eu comecei a observar o fenômeno da burrice. O tal do Dunning-Kruger, né? Porque quanto mais ignorante o sujeito é, mais ele acha que sabe. Né? E daí eu lembrei o livro do Aristóteles, que chama Questões ou Perguntas, que é uma lista de perguntas cuja resposta Aristóteles não sabia, e que a maioria das quais não tem resposta até hoje. Eu falo, pô, mas por que que Aristóteles fez este livro? É porque só fazendo a lista das coisas que ele ignorava, ele podia ter a medida da exatidão e qualidade daquilo que ele sabia. Então aí que eu criei o mapa da. Isso é o mapa da ignorância. Se você não tem o mapa da ignorância, você não sabe onde o seu conhecimento está. E portanto você não sabe nada. Está entendendo? Então esse negócio da ignorância não é questão de afetação de modéstia. Ah, só sei que nada sei. Qualquer idiota fala isso, para mostrar como ele é gostosão. Né? Eu digo, não, o mapa da ignorância não é para você mostrar modéstia. Ele não tem nada a ver com modéstia nem com vaidade. Nada. Ele é um negócio técnico, porra. Né? Para ajudar você. Não é para você parecer mais gostosão, para você se humilhar. Não, é para ajudar nos seus estudos. Né? Então, isto foi o objetivo meu. Eu sou eminentemente um educador, meu Deus do céu. Agora, daí aparece um monte de picaretinha que quer se candidatar a deputado, senador, vereador, etc., etc., ou quer ser ministro de Estado. Cito Olavo de Carvalho, cria lá um negócio que ele chama de olavismo e eu passo a ser o responsável por isso. Quer dizer, o que que há? Isso é um país de louco, só tem louco mesmo no Brasil. É? Eu reconheço que o sujeito estudar a minha obra é uma das coisas mais difíceis que ele pode fazer na vida. Porque este curso aqui já está com 520 aulas. Se você transcrever cada uma, dá umas 30 páginas. Cada uma, você imagina o tamanho desse negócio, são 15 mil páginas. É? Tem alguém na USP capaz de ler 15 mil páginas sobre qualquer coisa? Não, não tem. É? Então, você imagina, 15 mil páginas é o tamanho da Enciclopédia Britânica. Diz que o Aldous Huxley se divertia lendo a Enciclopédia Britânica. Eu também faço isso de vez em quando. Mas eu não leio a Britânica, eu leio a Enciclopédia Universalis, a francesa, que eu gosto mais, é pelo menos a menorzinha. Né? Então, este daí eu comecei a pensar o seguinte: não é possível você organizar o conhecimento humano de uma maneira enciclopédica. Você consegue fazer uma enciclopédia materialmente, quer dizer, um monte de livro, né? 1.500 páginas cada um. Por quê? Porque um verbete não tem nada a ver com o outro. Não é isso? Você lê os verbetes, por exemplo, sobre física atômica, não tem nada a ver com os verbetes sobre gramática, sobre zoologia, etc. Então eles ajuntam apenas fisicamente. Né? Você ajunta um monte de papel, põe as duas capas do livro, espreme no meio, costura atrás. Foi isso que você juntou o conhecimento. Unifiquei o conhecimento, está aqui. Unificou materialmente num livro. Isso sim, dá para fazer. Mas unificar interiormente não dá. Não é isso? Mas, no entanto, nós não podemos viver num ambiente de total fragmentação do conhecimento. Né? Então, significa o seguinte: a busca da unidade do conhecimento é uma coisa que você precisa permanentemente e que você nunca alcança. Mas, olha, tudo na vida não é assim. Não é isso? Por exemplo, o amor perfeito. Existe? Não, não existe. Mas se você desistir completamente dele, você está lascado. Então, esta busca, né, vamos dizer, sei lá, a busca da perfeição. Jesus Cristo diz: buscar a perfeição, sendo perfeitos como vosso Pai é perfeito. Você acha que ele é burro de achar que nós vamos ficar perfeitos como Deus? O Pai fala: claro que não, meu Deus do céu. Ele está querendo que a gente tem que se esforçar permanentemente para isso, não que você vá alcançar. Não é isso? Quando você vê aqueles que Deus considerou perfeito na Bíblia, tem um monte de cara que você vê, os caras têm um monte de defeito, um monte de pecado. Deus considerou perfeito. Por quê? Porque ele se esforçou para ser perfeito, não porque ele chegou lá. Então, tudo na vida é uma assíntota. Vai aproximando, mas não chega. E isso é mais do que suficiente. Por quê? Nós não vivemos para sempre, gente. A nossa vida terrestre é limitada, né? Então, para que que serviria um conhecimento infinito numa vida finita? Pensa bem. Então você não precisa ter o infinito. E, portanto, você não precisa ter a unidade perfeita do conhecimento. Basta você se esforçar para unificar. Então, a filosofia não é a unidade do conhecimento, ela é o esforço de unificação. Daí que saiu a minha definição da filosofia: a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Quer dizer, esse vice-versa já é para mostrar que você não alcança essa unidade e que não é para alcançar, não dá para alcançar. Mesmo quando você for para o céu, Deus vai te contar tudo de uma vez, eu duvido. Ele vai contar o que você perguntar, né? Então, ele não vai obrigar você a ser um novo Deus, ele não vai fazer isso, né? Então, se a pessoa não entendeu isso, então não entendeu nada do meu pensamento, absolutamente nada. Se você pegar tudo que eu escrevi sobre política, você vai ver, artigo por artigo, tem algum problema da realidade, e eu estou criando conceitos e criando equipamentos para compreendê-lo. Agora, eu fiz isso numa época em que os partidos ditos de esquerda estavam exercendo a hegemonia, dominavam tudo, não deixavam mais ninguém falar, não deixavam nem nas escolas se podia falar, nem na universidade se podia falar nada. Então eles tinham o poder total. E com esse poder total, eles conseguiram, assim, roubar trilhões de reais para dar para outros vagabundos igual a ele. Conseguiram elevar o nível de homicídios a 70 mil por ano, conseguiram tornar os nossos alunos os piores do mundo, tá certo? Conseguiram superlotar as universidades de analfabetos funcionais, né, e conseguiram criar uma situação na qual mais de 90% dos homicídios não são solucionados nunca. Foi isso que eles conseguiram fazer. Então, é claro que tem que tirar esses caras do caminho. Não tem que discutir. Ah, o que nós vamos botar no lugar? É privatização, é liberalismo, é conservador. Não me interessa, bicho. Você tem que ser anticomunista em primeiro lugar, por quê? Olha o que os comunistas fizeram. Então, ser anticomunista é a primeira obrigação de todo mundo. Pouco importa se você é cristão, judeu, protestante, muçulmano, tem que ser anticomunista, porque se você não é anticomunista, você não é gente. Veja, os comunistas são capazes de atos de crueldade, mas que nem um nazista imagina, porra. Veja, muitos dos crimes que nós pensamos que são dos nazistas foram os comunistas que inventaram. Por exemplo, os famosos campos de concentração. Os comunistas que inventaram. Os alemães mandaram um cara lá, ele copiou o modelo, porra. Né? Lê as narrativas do pastor Wurmbrand sobre como eram os campos de concentração comunistas. Mas é pior que o nazista, porra. Né? Agora, o nazista é o seguinte, ele pegou como vítima principal o judeu, que é assim, um povinho desse tamanho, tem, parece que tem 18 ou 20 milhões de judeus no mundo. Então, é um negócio de uma covardia extraordinária, claro. Mas os comunistas não, eles nesse ponto foram mais generosos, eles pegaram todo mundo. Né? Então, o que os nazistas faziam com os judeus, eles faziam com todo mundo. Então, dá menos na vista. Né? Então, é claro que tinha que ser anticomunista. Meu, não, o cara não pode estudar tudo que eu estudei para depois ser comunista ou ser neutro, ou ser isentão. Não dá para fazer isso, gente, porque o negócio era gritante demais. Demais, demais, demais. Você está entendendo? Olha, graças aos comunistas nós elegemos presidente um estuprador de cabrita. Hã? Você quer um país que dá uma cuspida na cara dele mesmo? Ah, nós aceitamos o estuprador de cabrita como presidente. Pronto, o país acabou nessa hora. Nenhum país se rebaixa a isso. Hã? Quer dizer, você aceitar que, sei lá, você tem um presidente que comeu a secretária, mas tudo bem. John Kennedy comia a secretária. Né? Todos os ricos sempre comem a secretária. Então, tudo bem, vamos perdoar, vamos relevar. Né? Luís XIV comia a secretária. Tudo bem. Pô, mas estuprar cabrita, gente. É? Agora, quantos desses estão metidos no negócio da pedofilia? Nos Estados Unidos somem 80 mil crianças por ano. Onde elas vão parar? É? Algumas, pelo menos, vão parar na Ilha da Fantasia lá do... Esqueci o nome do cara. Como é que chama? Epstein. É. Boa gente, é? Tudo quanto é político frequentava aquela porcaria. Claro que eles iam lá para quê? Só para jogar golfe, é? Então, você vê que essa turma, vamos dizer, esquerdista daqui, democrata, eles são monstros, eles não são gente, porra. Então, não dá para ter diálogo com eles. Né? Pode ter, às vezes, o sujeito que começou a estudar isso, e ele não tem ideia do que é o comunismo, e ele leu uns livros comunistas e achou bonito. Se ele estudar a realidade do comunismo, bom, ele vai ficar chocado, como todo mundo, mas, em geral, quando estuda, ele não quer mais ver. Fecha os olhos. Não, eu não quero ver. Porque não aguenta. Aí, se você pegar... Vamos pegar um comunistinho e vamos ler para ele a descrição de alguns crimes praticados só contra o pastor Wurmbrand. Né? O pastor Wurmbrand... Eles queriam saber alguma coisa do pastor Wurmbrand, apertavam ele, e daí pegavam um sacerdote de outra religião. Pegava um rabino, um padre católico, e começava a arrancar um por um os dentes do outro cara a sangue frio. Check. E um aberrando, e o Wurmbrand. O que ele vai fazer? É. Se ele confessar, ele está acusando outra pessoa, que daí também serão presos. Se ele não confessar, esse aqui vai ser... Vão arrancar todos os dentes dele até o último. É. Deixava o sujeito 4 dias sem água e depois enchia a boca dele de sal. Pior, eles faziam isso contra inimigos políticos? Não, especialmente contra religiosos. Né? O que é essa mentalidade? Esses caras são monstros. Quando você vê hoje esses ministros desgraçados tentando impedir o culto religioso, é a mesma coisa do campo de concentração na Romênia. Então essa coisa é absolutamente... Não estou discutindo o regime comunista, a economia comunista, nem admito discutir isso. Comunistas são monstros. Tem que ser banido do convívio humano normal. Pode fazer uma ilha só entre comunistas para vocês, só convivem com vocês mesmo pro resto da vida. Agora, tem cara que acha ruim. Ah, o Olavo pregou o fechamento de partidos políticos. Não. Eu preguei o fechamento de partidos políticos que já estão proibidos pela lei. A lei proíbe partidos que estejam filiados à organização estrangeira ou que tenham tropas armadas a seu serviço. Então, alguns partidos de esquerda que estão bem incluídos nisso aí, esses têm que ser fechados. Agora, diz, ah, o Olavo quer fechar partidos políticos, isso é antidemocrático. Então eles acham que eu tenho uma política baseada, eu não tenho política nenhuma. O que eu estou falando aqui é uma coisa elementar de direitos humanos. Pouco me interessa se você é liberal, conservador, fascista, social-democrata, etc. Tem que ser anticomunista, porque os caras são monstros. Né? Isso não dá, não é possível discutir mais isto. Né? Então, é evidente que, ao longo das minhas análises, né, a possibilidade de um regime comunista decente está excluída, porque nunca houve e não vai existir. Nunca houve. Me mostra um partido, um regime comunista que tenha resolvido algum problema do seu país. Nunca resolveu, só cria um problema. Né? O regime soviético não existiria sem a ajuda americana, meu Deus do céu. Leia o livro da Diana West, American Betrayal. A Rússia deve a sua existência aos Estados Unidos. China também. Então só cria miséria, sofrimento e daí vão pedir ajuda dos imperialistas, etc. Então não dá. Então, se eu estou falando com gente, eu não estou botando comunista nesse negócio. Né? Com comunista não se conversa. Eu já conversei, já gastei, perdi meu tempo. Hoje eu sei que não dá. Né? Mas isto é uma política minha? Eu falei, não. Isto é apenas uma precaução metodológica sem a qual a minha filosofia seria impossível. Porque daí eu teria que discutir o comunismo. Né? E isso não dá para fazer, gente. O comunismo não é discutível. Por quê? Vou te dar um exemplo. Durante o regime soviético, todas as estatísticas econômicas do governo eram falsas. Não é que foi falsificado uma aqui, não, foi tudo inventado. Isso quer dizer o seguinte, que eles propunham fazer uma economia planificada, centralizada, mas não tinha centralização nem planificação nenhuma, era tudo o caos. Como é que eu vou estudar isso e dar um palpite? Não dá para fazer isso. Eles não são economistas, eles são bandidos, loucos. Não dá para conversar a sério com nenhum deles. A única coisa que dá para fazer comunista é mandar calar a boca. Né? Eles não merecem atenção, não merecem diálogo. Né? Então, agora, entrar nesse tipo de discussões, você não sai nunca. Para achar que é possível a convivência democrática, um comunista dentro do parlamento, só um idiota pensa uma coisa dessa. Ou então é ele próprio, um comunista, sendo recebendo dinheiro para dizer isso. Porque na prática nós sabemos que isso é impossível. Né? Pois outro dia não apareceu o tal daquele senador Randolph, aquele com voz de galinha, né? Dizendo que tinha que proteger o Bolsonaro contra mim, porque eu era uma ameaça para o Bolsonaro. Né? Quer dizer, a esquerda tenta matar o Bolsonaro, tenta derrubar ele toda semana. Daí eu falei uma coisinha, ela conta que eu falei assim, de hipérbole, né? E daí não teve que proteger o Bolsonaro. Você acha que uma pessoa dessa é digna de atenção, digna de respeito? Né? Esse cara não merece. Se você der um cuspir na cara dele, você está jogando fora o seu cuspe. Então, eu estou excluindo isso aí e falando, bom, vamos discutir com gente séria. Né? Então, gente séria que eu conheço é praticamente só os meus alunos. Tem alguns leitores que não são alunos, mas também tentam ser sérios. Mas se quer ser sério mesmo, já teria virado meu aluno faz muito tempo. Por quê? Porque não há outro ensinamento no Brasil que vale a pena seguir. O que tem é o meu curso e tem dois ou três cursos que o pessoal inventar copiado do meu. Não é isso? Então, gente, por hoje é só. Eu não vou poder responder perguntas hoje porque eu tenho umas visitinhas aqui. Então, vocês me desculpem, semana que vem nós continuamos. Tchau, tchau.